Bono 864, foi Mari para interceptar a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Ajuste no 098. Ok, controle recebe um Alfa 2000 ali, ok? Não aparece, somente o Alfa 2000 a priori. Vou checar novamente com o mesmo. Ok, o controle informou que não recebe nenhuma informação além do Alfa 2000, ok? Lima Lima chamado em frente ao hangar da EPTA, 07 a bordo, 4:15 da Zona Melterrano, Palmo Franca. Foi pra ver que você confirmou? Informou? É, certificando, é 07. 07 a bordo? Afirmo. Taxi livre, reporte na Papá para ingresso na pista, Whisky Lima Lima. Reportando para ingresso na Papá, o Whisky Lima. Iniciando no 366, 739. Tô no 739, complete o nome do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 118.95. 8895, 739, obrigado, bom dia. Sim. Salvador, bom dia, 1739, estabilizado, passou Serra Vitor 366. Tô no 739, bom dia. Estou no 0, 1129. Pouso autorizado no 0, no 739. Gente, autorizado por usar o 0, 739. O Whisky Lima Lima autorizado ingresso na pista 1-7, informe alinhado cabeceira, pronto para decolagem, o Whisky Lima Lima. Reportado alinhado, pronto 1-7, o Whisky Lima. Alfa Golf Charlie, informação em curso de Lima. Confirma o Pátio 50, a pista que eu colo. Ground Lower 294 is ready for taxi with 1801 bar. 3 hours, 40 minutes, alternating zone, please. 1094, approve a taxi. Se o holding point 1010 vai aí para uma taxa em Índia. Approach holding point. Tower, 118.995, altimeter setting 018. Clear taxi VIA from 1 and taxiway Angel, holding point runway 10 Tower, 118.95, altimeter setting 018, go 1094, along. Alpha Golf Charlie, pronto 4. Alpha Golf Charlie, Serra Bravo, Bravo Hotel, autorizado, via rota do plano de voo, nível 400. Cola da pista no 7, curva direita, subida arbor 1, após elefa. Transponder 5110, controle 120, décima 8. Decolagem autorizada, 1 centena, 1 dúzia de nós, Whisky Lima Lima, pista no 7. 7, já decolagem, 7, Whisky Lima. Voo no 739, solo 104, libere direita, solo 1219. 219, 739. Ok, confio somente a autonomia então, é a alternativa. 3h30, confins? 4h30, ciente, Alfa Golf Charlie, para acionamento, torre 1 no 8, decimal no 5, QNH no 0 no 8. Sala 03191, posicionamento aqui no 7. Salvador 739, livrou. 739, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04. 3191 autorizado, chame táxi. Chamarei. Whisky Lima Lima decolado aos 15, mantendo a minha escuta até o cruzamento do aeródromo Whisky Lima Lima. Chegue na sua escuta até o cruzamento Whisky Lima Lima. Tower go on 094, ready for takeoff for holding point runway 10. Go 1094, clear to line up and wait runway 10, go 1094. Line up and wait runway 10, go 1094. Sanei 6200, voe taxi para interceptar a chegada da Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 098. Informação Lima, Morro de São Paulo, autorizado. Via rota do plano, corredores, mano meu pés. Cola da pista no 7, curva direita, corredor axé. Aciona 0153, controle 120, décima 8. Whisky Lima Lima, chame controle, frequência 1208, Whisky Lima Lima. 208, obrigado, tá bom dia. Correto, pessoas a bordo, bate que se encontra, autonomia alternativa, que eu Lama Márcia para acionamento, torre 1895, que é legal no 0 no 8. Voo no 864, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento terminado da pista no 0, eu posso abrir. Papapá, Whisky, Lima, Lima, confirme para o ideal para o destino. Aguarde. Romeo, assistente do tráfego, continue o seu táxi até a interseção Papá, reporte para ingresso, quilômetro Oscar. Espera da 1-0, minha parte 1 de Índia. Próxima foto de espera torre, 1-8, decimal 95, quem negar 1-0, 1-8. 395, andado, já. Zero 94, Barnett 19, Salvador Departure 120, decimal 8, bye bye. 1208, go on 094, bye bye. Papá, papá, Whisky Lima Lima, autorizar direto destino. Direto destino, Whisky Lima Lima, obrigado. Salvador, go on 094, out of 1300 to 370. Go 1094, radio contact, moment departure, transport level 370, maintain present head until 4000 feet. Roger, climber maintain flight level 370, maintain heading until 4000, go 1094. Salvador, go 1094, can you confirm heading after 4000? Go 1094, cleared. Cogibu. Roger, flat direct Cogibu, 1094. Bom dia, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 103191. E a gente ali mantém. Zero 094, clear Abuku. Roger, fly direct Abuku, go 1094. Vento 1-0 graus, 1-12, nós decolagem autorizada, pista 1-0. E vai iniciar, seu 3-1-9-1. Luno 864, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, é bom pouso. O 91 decolou os 23, chame controle, frequência no 208. Bom dia. 308, bom dia. Salvador, bom dia, 1864, contato travado, sinal 1864, bom dia. Vento de 110 graus e uma dúzia nós, pouso livre, pista no zero, gol no 864. Mike Eco Juliette, prossiga. Pode guardar, é o Tatri. 3191, na autoridade direto, Leda. Leda. Tânia 6200, desça para 4000 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 90, responsabilizado. Meu Oscar na escuta. Autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto, quilômetro Oscar. Biblioteca, autorizado, Serra Novembro, Kilo Charlie, via rota do plano de voo, nível 100. Colada pistola no 7, curva direita, subida arbor 1, após elefa, após conforme o plano. Transponder 5163, controle 120, décima 8. Com 1-63, transporte. Sané 6200, autorizado 2500, reposto estabilizado. Tem um 4-5, chame a torre agora para acionamento da Terra com voltímetro no 0 no 8. Ataque azul 4207, 125 ao bordo, 3 horas e 30, Ribeirão Preto acionamento. 4207, táxi à direita vem Índia até o ponto de paradão no 0. Ponto de espera 2895 a torre, voltímetro no 0 no 8. 0 no 8, utilizado táxi, via Índia, ponto de espera 2895 a torre. Mantenha o ponto de espera, Golf Charlie. Voo no 864, solo aos 27, libere a direita, chame solo 1219. 2219, Delta Eco, parte 5. Estimada de aproximadamente uns 7 minutos para decolagem. Acione agora ou aguarda? Sente. Aguarde instruções para o táxi, Kilo Delta Eco. 864, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 85, 1254, 1094. A gente pode ingressar aqui via Bravo, não tem nenhuma restrição, né? Nenhuma restrição. Está livre, ingresso via Bravo, alinhar e decolar. 110,129, 4207. Autorizado, alinhar e decolar, 4207. Bom voo. Aqui é a Juliette. Meu Oscar, tá pronto? Para o Pátio 5? Sente, táxi em frente, ultrapasse a interseção e, dá, e aguarde para ingressar para o Pátio 5, quilômetro Oscar. Azelka. Pode fazer a nação com o centro Recife? Pronto. Paquete Juliette, não escuta? Condições de seguir o Kilo Romeo Oscar e seu tráfego livre na Quebec? Confirme. Pode segui-lo e liberar seu tráfego que vai livrar na Quebec, ok? À esquerda, assim que você ingressar na pista. Kilo Romeo Oscar, ultrapasse a interseção Papai, execute o backtrack e aguarde para reingresso, para prosseguir para a companhia. Temos um citation ali aguardando para ingresso no 7. Ele 1-10-0, décima 8. Já 3895, motorizado Guarulhos, 3-4-0. Rota 3-1-10, base 3-1-6, corpo com pisa 3-1-2-1, mochete. Saída da El, transição forte, curva direita. 1-3-3, transponder, controle 1-2-0-8, 3-2-9. 3895, correto, chama para o feedback e acionamento. Mantenha a posição aguardando para ingresso na Papá. Aqui é com o Juliette, libera a esquerda, prossiga até a interseção com a Mike, execute o 180 e aguarde para cruzar a pista. Azul 4207, decolado aos 30, chame o controle, frequência 1208. 1208, Azul 4207. O Papa Romeo, Alfa, Golf, Charlie, autorizado ingresso na pista no 7, reporte alinhado, cabeceira pronto para decolagem. 4207, bom dia, contato radar na decolagem, via saída da El, e mantenha nível de voo 340. 340, via saída da El, Azul 4207. Romeo Oscar, prossiga táxi até a companhia, cancela o voo ou mantém ainda? Ok, vou retornar seu plano então para o solo, ok? Em caso resolva prosseguir, chame novamente em 1219. O Xené 6200, pouso livre 10, 120 graus, 129. Com 3191, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 1251, 12835, obrigado. Controle, alguma chance de voar a morte? Azul 4207. Faz coordenação com o centro Recife, autorizado Leda, Azul 4207. Ciente direto Leda, Azul 4207. Do táxi, reporte na interseção Papá, Kilo Delta Eco. Charlie, atento a provável esteira de turbulência, 120 graus, 1129, decolagem autorizada, pista 17. Gente, o Delta Eco aguarde para ingresso na pista, temos aeronave decolando da pista 17. R6200, solo aos 33, libere pista direita, chame solo, frequência 1219. Kilo Delta Eco, autorizado ingresso na pista no 7, reporte alinhado, pronto, Kilo Delta Eco. Romeu Alfa Golf Charlie, decolou aos 34, chame o controle, Salvador e 1208, um bom dia. Bom dia. Romeu Alfa Golf Charlie. Né, 6200, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, né, 00, Alfa, Alfa Golf Charlie. Romeu Mike Serra Golf, formação Lima, confere. Terra Novembro e Quebec uniforme, pronto. Terra Novembro e Quebec uniforme, autorizado via rota do plano de voo, nível 1-0-0. Pista no 7, pós-decolagem, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Transponder 5-1-3-0, controle 1-2-0-8. Como é que serve o Golf Pático se encontra pessoas a bordo da autonomia? Suba restrita ao nível de voo 380, em caso de falha de comunicação, nível final será o 380. Afirmativo, restrito 380. Kilo Delta Eco, decolagem autorizada, pista no 7, 120 graus, 1129. Como 62, informação, cruza 2. Bom, no 162, chega da Mari, desça para o nível de voo 050, sem restrições, ajuste no 018. Autorizar direto e TAP. Direto e TAP, descendo para o 055, desce no 050, bom, no 162. Bom, no 162, autorizado da presente, serviço 366. Direto 366, bom, no 162. Delta Eco, decolou aos 37. Chame o controle agora em 1208, Kilo Delta Eco. 3-0-1-4. Boa. Chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 125, 128.35, bom trabalho. Aumente o valor. E permanece a autorização anterior que o Romeu acho que ela possui? 0153 transponde, meu pé de corredor axé, 17 à direita. Correto, com a de São Paulo. Chama a torre agora para o acionamento do Romeu. A Patão Kilo Delta Eco, contato radar na decolagem, via saída A, voo 1, sub, mantenha nível de voo 100. Eu estou ligando a questão de 100, tá certo? autorizado. Afirmativo, via Boruna autorizado direto, com 70 Delta Eco. Delta Eco, confio para o ideal para o destino. Marcelo? Tente, frequência livre. Destino está passando o quilo Delta Eco. Virando para aqui, então, está passando o quilo Delta Eco. Papa Romeo Alfa, Golf Charlie, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.8. Tranquilo, Delta Eco, suba restrito a 4 mil pés. Restrito a 0.4 Delta Eco. 556, informação Mike para o Galeão, protocolo. Protocolo, 556, ainda mais. 556 para o Galeão, autorizado via rota do plano de voo, nível 360. Saída da El, Leda e Lume, curva à direita após a decolagem. Responde 5135, controle 120.8. Para o Galeão, nível 360, conforme o plano da El Lirone, informando a direita, 5135 e 120.8, gol. Correto, gol no 556, chama o pushback acionamento. Ah, o meu Alfa Golf Charlie na escuta? Uno 162, informa o tráfego 2 horas, 3 milhas, rumo oeste, subindo restrito a 4 mil pés, Papa Alfa 34. 7, Papa Tranquilo Delta Eco, informa o tráfego 10 horas, 29 milhas, rumo nordeste, passando o nível de voo 905 para o 050, Bang 737-800. Salvador, muito boa tarde, então 3745, informação Mike, por gentileza, Congonhas. 3745, informação Mike, para São Paulo, Congonhas, está pronto? Pronto. 3745, Serra Brava, Serra Papá, Congonhas, via rota do plano de voo, nível 360. Saída da El, transição Motiva, curva à direita após a decolagem. Transponder 5142, controle 120.8. Ok, 360 com Boeing, está autorizada, pedido 1-0, Israel, Motiva, à direita. 5142-1208, Israel 3745. Correto, chama o Chivão em questionamento, 3745. Solo Salvador, voo 790, bom dia, informação Lima, 22, cópia Recife. 790, informação Mike, para Recife, autorizado via Luna 7, nível 370. Saída Pucca, transição Aracaju, com curva esquerda para a decolagem. Transponda 5145, controle 120.8. Obrigado. 370, Recife, Pesuluna 7, saída Pucca, Aracaju, curva esquerda. 5145, transponda 1208, controle, vai checar a informação mais. Correto, no 790, chama para o esquema de estacionamento. Já restrito 4.000 pés devido ao tráfego informado. Rapa Tranquilo, Delta Eco, aguarde mais 2 minutos para atender para o nível de voo no 00. Para Veracruz, para o Fábio. Acho que o Isque, Veracruz, autorizado. Via corredor Axé, cola da pista no 7, curva à direita, a 1 no meu pé. Aciona transponder 0132, controle 120 desse momento. Desce inicialmente até o nível de voo 050. Voo no 1162, desça para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10, reporte estabilizado. Ok, 2.500, 2.18, reporte estabilizado, gol. Voo no 1162. Papa Tranquilo, Delta Eco, autorizado subir e manter nível de voo no 00. Então, autorizado, não vem mais risco, voa local. Com TGL em Veracruz por conta e risco do comandante. Back acionamento, até 3895. Eu acho que o risco está correto, então para o acionamento chama a torre 1895. O acionamento agora no 018. 4082, número 2 na aproximação, reduza para 2009. Após ETAP, autorizado para a Vitor 366. Repetição 309, após ETAP, voa ao 366. Whisky, estacionamento autorizado é forte para o táxi. No 650, ciente, graça. Então, 32 no 6, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste na 018. Patanquilo Delta Eco, o centro questiona se já voou visual na rota e o ponto de cancelamento do plano de voo instrumento. Azul 4082, desça para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista no zero, responsabilizado. 2.500, responsabilizado, 4082. Gol no 162, estabilizado. Estabilizou, gol no 162. Teste final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, gol no 162. Torre, bom dia, gol no 162. 1162, bom dia, tráfego avistado, reporte serviço 372 com cheque trem. Aguarde, mano, 5 segundos. 1-2, 1-2 de nós, ajuste de atinto no 0, no 8, pouso autorizado. 1-1-1-6-2. Olha, obrigado. Retaguarda está livre, chama o táxi. autorizado azul 4082. 082, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 295. Azul 4082. 10, via corredor axé, palavra pistão 7, curva direita. Chana transponder 0153, controle 120, decimal 8, 0. 8, 9, 5, tá pronto. Gente, mantém o ponto de espera, o TAN. Decola sem a parada atualizada, beleza. Gente, o tráfego pousou ainda na pista. Para a torre agora, para o acionamento. 118, decimal 95, confirme somente, quase que se encontra pessoas a bordo da TAN. Delta Fox para acionamento 095 agora. Fala, bom dia, mesmo nome 62 de Neurão. 790, gate 02, aguarde. Fala, gol, o nono 62? O nono 62, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10. Todo autorizado. Vive pouso azul 4082 agora embaixo de trabalho. Papapá, o Eco Delta Fox, táxi autorizado até Papá, chama para ingresso. Tanto 3195, tráfego na final, é um Embraer da Azul, após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter. Está visual o contrato? Afirma, após o Azul, ali mantém 10, portanto 3285. Altímetro no 08, autorizado a final do procedimento a RINAS da pista no 0, reporte passando a serradita 366 na final do procedimento. Essa é o 2500, RINAS autorizada, falta passando 366, tá? 3216, após a TAP, voe para a serradita 366. Após a TAP, serradita 366, tá? 3216. Solo 3745, pushback acionamento no 3. 3745, o TAN 3745 é o número 2 no setor, mantém a posição guardada. Ok, aguardando. Gente, Merda Azul cruzou o eixo 1735, atenta por cibisteira quando pronto, o vento 110 por leva. O Delta Eco, se mantém nível de voo 120. Firme o ponto de cancelamento, o quilo Delta Eco. Ciente. Muito até logo. 1208, controle, graça. Tá 3859, tá quase não, tá 3895, vento 120 graus, 109, depósito autorizado, tá 10. Iniciando, tá 3895. Bono 556 autorizado, alinhar e manter, 10. Alinhar. mantém, 1-0 com gente, pista 17, autorizado, reporte aliado e bloco. A bordo na remata angular. Qual a autonomia? 230 ciente para acionamento e decolagem, torre 1895, Senegal no 0 no 8, Serra do Leste. Azul 4082, Alfa, reporte antes da G10. Antes da G10, mantém a posição aguardando o 4082. Posição é 01. 41, vai observar o Boeing da Gol e seguir a retaguarda. Mantém a posição, 3895, contato radar, se mantenha o nível de voo 340, após 2000 pés, voo direto Leda. Após 2000, direto Leda, essa 3295. Com 1-3-7 a bordo, alternativa Fortaleza, autonomia 0328. 790, táxi à direita via Índia, ponto espera 1895, pé legal no 0 no 8. Via Índia, ponto espera 1895 e 1098, gol 1-790. 4082, retaguarda do Boeing da Gol, Juliette, portão 01. Juliette, perfeito. Que decolagem autorizada, pista 197, vento 20 graus, 129. Positivo, após o 190 azul, está livre, está 3745. 366, resolução 3216. 3296 completa a final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1556, quadro 02, controle 120, decimal 8, boa viagem. Muito obrigado, bom, fica comigo. Torre Salvador, bom, 790, ponte espera da 1 790, condições de leve, é classe parada? Afirmativa, linha decolagem parada. Autorizada, linha decolagem 1-0, vento 120 graus, 109. Gente, linha decolagem, gol 1790. Via saída da El. Ok, via saída da El 360, gol 556, pode voar direto da El, Leda? 556, mantenha o perfil de saída de aeronave decolada anteriormente no mesmo perfil. E mantendo o perfil, gol 556. Controle, pode coordenar a proa de morte da proa 3295? Guarda de coordenação. Se é azul, o eco, aguarde um instante. Três, dois, um, meia na escuta da torre. Baixa o checado na final. Gente, continua a aproximação, aguarde a utilização para pouso, 737, bom senhor, decolagem para o 0. Vamos tráfego à direita, Papa 28 Romeu, mantendo o número PS pelo corredor Axé. Aguarde para o seu livro. Mandando autorização, 3, Papa Romeu, Serra Zulu Eco. Gente, no setor, no atraso, informar, informa fora do solo, vento em Salvador, 1-0 graus, 1-2-9, 1018 notinhas. Vou parar fora do solo, Sérgio, lá. Já 3-2-1-6, tráfego adicional, é um helicóptero, vai decolar 1 ele ponta, passando em torno de 3 milhas ao norte da cabeceira 190, não interferindo na sua aproximação. Pista 10, pouso autorizado, vento 110 graus, 12 nós, está 32 no meio. Pouso autorizado, não 10, está 32 no meio. 1790, decolando 04, controle 1, 2, 0, 18. 08, bom dia. Número 5, no meu pai de Pedro Axé, repórter no farol da Barra. Repórter no farol da Barra, número 3. Só ingresso. Fala de solo, Thiago Blanco, visual com o tá na final, centralizado, cruzar a final da Rosana, retaguarda do mesmo. Gente, então passando a retaguarda do Airbus da TAM, a intenção é sobrevoo da Ola, a partir de qual ponto na Ola? A próxima Catamares, senhor. Gente, então mantenha presente boa, aguarde transferência da região do controle, o Zulu, Eco. Zulu, Eco, aguardando transferência. Correto, 6213, só confirmando para novembro 857 aerovia. Correto, chame pronto o portão 8. Estação, chegada à área autorizada, desse mantanho nível de voo 050, QNH 1908. 050, 1-3-6-6. Barro, meu Sierra Zulu Eco, chama com a Túlio 2-0-8. 2-0-8, chama a Zulu. Sono 556, voe direto da Agel. Apura de Agel, voo 556. Controle, bom dia, Papa Romeu, Sierra Zulu Eco. Superou o cruzamento na final da 1-0, está mantendo sobrevoo em patamares, senhor. Tente para sobrevoo em patamares, mantenha, confirme sobrevoo no litoral de patamares. Isso, próximo ao litoral, senhora. Tente, escuta permanente do controle, 500 pés. Na tua permanência, mantendo 500, Sierra Zulu Eco. Como é que se arregou, sim? Na época você escuta. É o 3216 Alfa Juliette, portal 07. Alfa Juliette para 07, tá 3216. Informo que não há tráfego de setor conhecido pelo controle a reportar. Tem frequência livre da presente para coordenação com os tráfegos locais. Táxi 3745, 168 a bordo, 3h30, alterna Galeão. 3745, direita Índia, ponto de espera torre 1895, TNH 1018. Direita Índia 108, 1895, obrigado, uma boa semana. Oscar Papa Golf, pronto, 4. Oscar Papa Golf, Serra 9 MM, já Papa autorizado. Via roda do plano de voo, nível 080. Subida Arbor 1, curva direita, após a decolagem da pista 17. Transponder 5162, controle 1-10-0, decimal 8. Olha, minha 356, achando identificação, chegada Mária, autorizada. Desse mantém o nível de voo 060, QNH 1098. Minha 356, após o TAP, voe para o Terra Vida 366 para o final do procedimento aeronave da pista 0.